Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Hoje vamos falar do Festival Eurovisão da Canção, ano de 1962. Um festival que teve algumas curiosidades, no mínimo. Vamos começar pelo país onde se realiza o festival. Em 1962, o festival foi realizado num país cuja capital tem o mesmo nome que o país de origem, ou seja, Luxemburgo. Um país onde se conseguem, apesar da sua dimensão extremamente pequena, falar-se três línguas diferentes, duas delas oficiais, o luxemburguês e, mais recentemente, o português. Mas também se fala muito alemão. É verdade, português é também uma língua oficial deste país, o Luxemburgo. Mas, curiosamente, a música que fez com que o Luxemburgo vencesse foi uma música francesa, uma língua também muito falada no Luxemburgo. Digamos que a presença de Luxemburgo no quadro dos vencedores ficou marcada. Quanto mais, ou seja, por algumas curiosidades, como já disse, e vamos desde logo aos dois primeiros classificados. Com 26 pontos ficou a música de Isabelle Aubray, que dá pelo nome de En Premier Amour. A melodia, então, ficou em primeiro lugar com 26 pontos. Em segundo ficou o Mónaco. Cantou o tema Di Rien, a música que então se classificou no segundo posto, com, imaginem, metade da pontuação. Foi, creio até, que a única vez que os dois ficaram seguidos na classificação e, neste caso, até no primeiro lugar. Ou seja, digamos, no primeiro lugar a França e no segundo o Mónaco. Já agora, a música foi cantada por François Degel, um nome inconfundível no mundo da música franca, ou seja, de expressão francesa. Foram duas, desde logo, duas curiosidades, num sistema de votação diferente daquele que era o ano anterior. Neste caso, os países votantes escolhiam três músicas, aliás, escolhiam as três músicas da sua preferência e atribuíam um, dois ou três pontos às músicas que haviam elegido. É fácil perceber-se que em 16 participações, ou seja, em 39 pontos possíveis, a França conseguiu 26 deles. De facto, uma obra para um país que conhecendo este sistema de votação. Houve vários países que empataram, aliás, também foi uma das curiosidades deste festival. Quanto à segunda música, teve apenas 13 pontos, portanto ficou bastante longe do primeiro lugar, mas bastante próximo do terceiro, que já lá vamos, mas é também uma curiosidade para já. Ficamos com a música de Isabelle Aubray, primeiro classificado da França. Olha, primeiro classificado deste festival foi a França, com o tema En Premier Amour, e também o segundo classificado, a música de François Degel, chama-se Di Rien, e representou o Mónaco. S'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous a troublés et fait rêver, et fait trembler. Ce premier amour, premier amour, premier amour. Mais l'enfant qu'on est resté, frémira toujours au souvenir de cet amour. Et toi que j'aimais, qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait sans moi? Et moi, s'oublie jamais qu'un premier amour on le cherche toujours Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Que tous ces baisers qu'on s'est volés plus que donnés, ces gestes innocents nous engageaient pour si longtemps. Non, les enfants d'alors que nous étions encore n'ont pas soupçonné tant ils étaient émerveillés qu'un premier amour, leur premier amour, était si c'est ça le vrai poète. Et je me sens si bien, mon corps noyé au tien. Je suis comme dans une vague où mon bonheur divague. C'est si profond, profond, je me sens couler au fond. Dis rien, les mots sont bêtes quand on n'est pas poète. Ce sont des bulles qui crèvent. Les mots, ça tue les rêves. Mes mains jouent sur ta robe, rien de toi ne se dérobe. Dans mes deux bras fermés, laisse-moi, laisse-moi t'aimer. Terceiro lugar é também uma curiosidade, e porquê? Porque é o país anfitrião. É verdade, a música que ficou em terceiro lugar foi a música francesa, que dá pelo nome de Petit Bonhomme. A música de Camille Felgen, ou seja, com o nome mais alemão do que francês, mas a música bem francesa, Petit Bonhomme. Então, ficar no terceiro lugar. Esta música teve nem mais nem menos do que 11 pontos, ou seja, apenas a 2 do segundo, que é a, portanto, que era a Mónaco. Também lhe digo, e há pouco ia-lhe falar disto, também lhe digo que há uma outra curiosidade neste festival, que é a consequente queda, ou a consecutiva queda da Itália nas suas participações. Desta vez, a música de Claudio Villa, Addio, Addio, ficou apenas com 2 pontos no nono lugar, empatada com outros tantos países. Aliás, 3 pontos, peço desculpa. Pois é. A Itália, aliás, a conseguir então uma pontuação bastante baixa em relação a outros festivais em que conseguiu pontuações mais altas, como por exemplo em 1958, que foi aliás o ano de auge, digamos assim, da Itália naquela altura. A grande diferença em relação às músicas de 58 e de 62 era que já nesta altura a música italiana concentrava-se mais no Festival de San Remo do que no Festival Eurovisão da Canção. Não nos esqueçamos de que foi precisamente por esse Festival de San Remo, nascido em 51, que surgiu a ideia deste Festival Europeu com o mesmo objetivo. Mas enfim, vamos ouvir então esta música. Hoje só temos 5, mas também já lhe vou explicar porquê. Vamos ouvir então esta música de Claudio Felgen, aliás, Camilo Felgen, chama-se o tema Petit Bonhomme, música que representou Luxemburgo, país anfitrião, e que ficou em terceiro lugar. Petit bonhomme, au bout de ton enfance, petit bonhomme, il faudra se quitter. Tu partiras comme on part en vacances sur les chemins de la liberté. Petit bonhomme, ainsi la vie nous mène, et les enfants s'échappent des parents. J'ai eu la joie, bientôt j'aurai la peine, et je te comprendrai, je t'aime et j'attends. Je t'écoute dormir, et tes rêves d'enfant me font des souvenirs pour quand tu seras grand. Plus grand que moi, demain. Petit bonhomme, il faut que je te dise, petit bonhomme, et tu n'y croiras pas, mais quelquefois j'ai fait d'autres valises, vite défaites à cause de toi. Petit bonhomme, au jour du grand passage, je serai seul et tu ne viendras pas. Mais je dirai, mon fils est en voyage, il est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Quanto mais caminhamos, mais curiosidades vamos descobrindo. Eu já na passada semana falei nisto, de que os últimos são sempre os primeiros. Parece que, mais uma vez, isto se verificou. Para que tenham uma ideia, a música que ficou em primeiro lugar, essa não, essa foi a nona atuação. Mas a música que ficou em segundo era a 16ª e última. O terceiro, ou seja, a música que acabamos de ouvir, de Camilo Felgen, de Luxemburgo, foi a 14ª atuação, ou seja, a antepenúltima. Quarto e quinto lugares empataram, ou seja, a 12ª e 13ª atuações, respectivamente. Ou seja, os lugares primeiros foram, mais uma vez, os últimos a serem, digamos, a atuar. Quanto ao quarto e quinto lugar, ficaram com 10 pontos, aliás. Vamos começar com uma música, digamos, que foi talvez a parte, aliás, digamos que foi, não direi que terá sido aquela que melhor se classificou, até porque em 2007 tivemos Maria Serifovic como vencedora, mas foi a primeira grande classificação, portanto, de uma música que neste caso foi cantada em serbo-croata, portanto, representada da Jugoslávia, e esta música, que dá pelo seu nome de Ni Pali Svetla Usomrak, foi cantada por Lola Novakovic. E foi então a primeira grande classificação da Jugoslávia, que conseguia então 10 pontos e ficar assim no quarto lugar em execo com Ronnie Carroll, neste caso do United Kingdom, ou seja, do Reino Unido. Ring-a-ding Girl é como se chama a música, que ficou também em execo no quarto lugar com a Jugoslávia. Estava aqui a ver consigo, estimado ouvinte, se ficou mais alguém no seu quarto lugar, já que foram vários os empates. Foi, aliás, uma das músicas, ou aliás, um dos festivais mais renhidos. Não houve, só ficaram dois quartos lugares. Ora, não trago duas mais uma música por um motivo muito simples, porque há dois sextos lugares, neste caso já seria sexto e sétimo. Ora, isso já acabaria por estender muito o nosso programa Estrelas da Eurovisão, que já foi para o ar, aliás, com algum atraso. Nós por cá fechamos as portas por hoje. Despeço-me, desejo-lhe a continuação de uma ótima noite. Na próxima semana vamos conhecer o Festival Eurovisão da Canção, ano de 1963, o ano em que Portugal decidiu que, no ano seguinte, iria representar-se também a Eurovisão. Ou seja, em 1963, Portugal transmitia pela primeira vez, por mão da RTP, o primeiro Festival Eurovisão da Canção, neste caso, o oitavo, não é? Mas o primeiro que Portugal transmitia, para que depois, no ano a seguir, pudesse então participar. Mas isso já são outras cantigas que vamos dar conta na próxima edição do Histórias da Eurovisão. Por agora, resta-me desejar uma boa noite. Fique connosco. Até para a semana. Još cigarete dve, dva mala svetla, kao da se traže. Taj dan je bio tako tih, sad san se spušta među njih. Ti dve će zvezde poć na dalek stari put. Staklo vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, taj čas je smen i tako tih već gasiš cigaret. Tu pružaš ruke snu. Taj dan je bio tako ti, sad sam se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze, tu negdje ispod ruža, dva mala svetla sve su bliže, bliže. Čiste vore na za njih, taj čas je smen i tako ti već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu, ne pali svetla u strolling through the park one evening when a strange feeling came over me.